vittoria sem luta. É mesmo assim, pra chegar até o fim, você tem que insistir. Não é fácil exibir um sorriso em meio às provas, que persiste dia a dia, te causando agonia, machucando o teu coração. Diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. Hoje Cristo está mudando esta situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Eu profetizo.